Yeah! Uhum. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Uhum. Vambora, São Paulo, vambora. Salve, salve o Brasil, salve a música brasileira. Eu me chamo Murica. Eu sou o Pérez e esse aqui é o DJ MK, certo? Nós somos o Puro Suco. Entende o novo, yeah. Todo dia, o novo lado, o novo método. O novo sabor, o novo jeito, o novo prazer. Yeah. O novo amor. Um, dois. Ataria popular brasileira, popular brasileira, popular brasileira, velho. Ataria popular brasileira, popular brasileira, popular brasileira, velho. Ataria popular brasileira. Atue, você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Invente-as. Seja criativo e aproveite. Aham. Uh-huh.